para um foxtrot para a trilha do filme Noite do Sertão. Eu fui para Barbacena, para a casa de um tio, e lá eu tocava violão e ficava fazendo farra lá, serenatas e tal, e conheci um poeta chamado Tonico, que hoje chama-se Tonico Mercador. Tonico já queria escrever e coisa, então a gente tinha uma garagem na casa desse meu tio, que tinha um quadro negro. Eu ficava inventando as melodias e o Tonico escrevia no quadro negro as letras. E eu sei que eu acabei vindo de lá com uma música pronta que eu achava que era já uma coisa melhor, assim. Aí cheguei e eu já conhecia o Márcio Borges. Aí eu mostrei para o Marcinho, sabia que ele fazia letras e tal, ele gostou muito da música e fez a letra da música Como Vai Minha Aldeia, que acabou entrando num festival lá em Belo Horizonte. Fiel parceiro da alegria. Se os outros santos querem que reze, São Gonçalo quer que dance. O São Gonçalo as mulheres não escondem seus encantos, em reza, em prece, em oração, vão desfilando seus sítios de tons brilhantes. São Gonçalo quer que dance, o São Gonçalo. Thank you. devota num requebro delirante, fazendo inveja a São João, rodando a saia, rodopia insinuante, São Gonçalo quer que dance, o São Gonçalo. Fazendo inveja a São João, rodando a saia, rodopia insinuante, São Gonçalo quer que dance, o São Gonçalo, o São Gonçalo, o São Gonçalo. Thank you. E hoje estamos trazendo um conterrâneo nosso, um compositor dos muitos afamados aqui da nossa Minas Gerais. E ele está se apresentando na série Talentos da TV Câmara, que é o que nós estamos enfocando durante a semana. E esse programa Talentos tem um press release online e eu vou ler para vocês. O programa Talentos tem o prazer de apresentar o show do compositor e instrumentista mineiro Tavinho Moura, acompanhado do violonista Beto Lopes. O Tavinho traz canções de sua autoria, Manuelzinho da Croa, Encontro das Águas e Rosário de Mariá, além de parcerias com o nosso Milton Nascimento, com Noites do Sertão, parcerias com Fernando Abram, o Sono do Rio, com Márcio Borges, o nosso querido Márcio Borges, grande compositor da família Borges, dos irmãos Borges, com a música Cruzada, e Beto Lopes, Serra do Ão. No repertório ainda estão músicas como Itabaiana de Villa-Lobos. Nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, o Tavinho é músico, cantor, compositor e um exímio pesquisador e divulgador da cultura de Minas Gerais e do interior do Brasil. Iniciou sua carreira compondo pelo cinema e recebeu diversos prêmios dos maiores festivais de cinema do país e também no exterior. Entre os artistas que já gravaram suas composições, destacam-se o Milton Nascimento, Beto Guedes, Almir Sater, Boca Livre, 14 Bis, Flávio Venturini, Simone, Pena Branca e Chavantinho. Ou seja, é um time mesmo da pesada. Eu conhecia o Tavinho Moura. Mas é importante que se diga que, como todo bom, mais instrumentista do que cantor, porque muitas vezes você tem os compositores e instrumentistas que também cantam, mas não são essencialmente cantores, muitos deles, mesmo sendo aqui mineiros, não têm a divulgação que, na verdade, deveriam ter por tudo aquilo que já fizeram pela nossa música. E é o caso do Tavinho Moura. Antes de eu gravar qualquer disco, qualquer coisa, eu fiz a trilha de um filme de longa-metragem chamado Homem do Corpo Fechado, filmado naquela região de Diamantina. E foi uma experiência espetacular, primeiro porque eu entrei em estúdio. E aí foi um negócio, uma coincidência também, porque nós estávamos no Rio de Janeiro e o Toninho Horta, que ia me ajudar, e a gente ia gravar na Musidisc, num estúdio de dois canais, naquela época era dois canais ou quatro, não sei. Você ficava montando, era um negócio complicado, você gravava um instrumento, aí montava com outro. Thank you. essa experiência foi toda muito boa. E isso tudo também gerou muita música, porque eu tinha que fazer música para os personagens, para as situações e tal. Depois essas músicas ganhavam letra, né? No caso, por exemplo, Noite do Sertão. O Milton fez um papel no filme, Noite do Sertão. Quando ele ouviu a música, ele falou, essa música é minha. E aí logo, logo ele fez a letra e nós ficamos com a música, né? Fiz acho que 12 filmes de longa-metragem eu fiz música. O último agora foi um documentário do Elvestre Raton, com quem eu já tinha feito o Amor e Companhia, né? Ele fez um documentário sobre o queijo de Minas, chamou Mineiro e o Queijo. Assim, meu moço, com a noite do meu sertão, tem mais perigo que a poesia, do que o jogo da razão. A tormenta gera histórias, é tão vida quanto o sol. São cavalos beirando o rio, é o corpo da menina, ofegante ali do lado, ansiosa pelo tato, do carinho arrebatado no calor da tua mão. Não se engane que o silêncio não existe no anoitecer. Fala mais vida que a cidade tem mais lenda a oferecer. Não demore, ela é donzela, mas conhece outra mulher. Seu desejo e a madrugada só esperam o seu carinho. Assim, meu moço, com a noite do meu sertão. Não se engane que o silêncio não existe no anoitecer. Fala mais vida que a cidade tem mais lenda. Demore, ela é donzela, mas conhece outra mulher. Seu desejo e a madrugada só esperam teu carinho. Quando o ato terminado, chegue perto da janela, olhe fora, olhe dentro, a paisagem se molhou. Não se espante assim, meu moço. Olha, tem muitos anos já que eu e o Beto estamos tocando, assim, deve ter uns 20. Tem mais, né? Mais. Comecei a tocar na noite, conheci o Tavinho, o Lou, o Beto Guedes, comecei a tocar com eles já. E aí foi, aí gravei o Rua 1 em 88, depois o Miragem em 94 comecei, mas lancei em 2003, Florianópolis, e gravei muita coisa com o Tavinho, nos discos dele. E toquei com todo mundo do Clube da Esquina, agora alguns shows com o Milton, o Tony Horta, o Hermeto Pascoal também, alguns shows, o Nivaldo Ornelas, estou gravando agora com ele também. E estamos aqui fazendo esse som com o Tavinho aqui, maravilhoso. Em momentos que não se percebe, o rio dorme. Só quem sabe é uma folha que cai e não sai do lugar, um graveto que cai e não sai do lugar. Nessa hora não se pode beber da água. E quando o rio dorme, dormem todas as cachoeiras, dormem todas as nascentes, os olhos d'água. E a água, nessa hora a água não serve para ser bebida. Quem acorda o rio fica louco. Esse é o castigo. Um porte no som. Um raio partiu a noite, vazio calor, palavra, a terra é só silêncio. nada se move naquele lugar. Cuidado, não vá da água beber, no leito nadar, não vá. Soluço sem voz, abismo. O oco da dor lateja. Respira, é só mansidão. Cuidado, não vá o peixe pescar, o rio acordar. Não vá. Respira, é só mansidão. Cuidado, não vá da água beber, no leito nadar, não vá. Soluço sem voz, abismo. O oco da dor lateja. Respira, é só mansidão. Cuidado, não vá o peixe pescar, o rio acordar. Não vá. Nós fizemos também, eu e o Fernando, fizemos em 2001. É um espetáculo dessas coisas comemorativas dos 500 anos do Brasil, chamado Fogueira do Divino. Texto, libreto todo do Fernando, eu musiquei, e aí tinha a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, com arranjos do Nivaldo Ornelas, com regência do Nelson Aires, mais 9 intérpretes e um coro de 30 e tantas vozes. E isso foi apresentado durante vários dias lá no Palácio das Artes. E o Beto era do grupo de músicos que tinha, que fora a orquestra tinha um grupo de músicos, né? O Beto era mais ou menos o líder, assim, que organizava, que eram dois violões, percussão, né? É. Dois violões, percussão, o que mais? Acho que era baixo. E baixo, né? Thank you. eu tinha uma pessoa que tocava viola muito bem, tocava comigo. Mas depois foi para a Inglaterra, para a produção, onde sumiu. E aí eu sou muito amigo do Almir Sater, né? E a gente ia pescar ou lá no Rio de São Francisco, onde eu tenho um rancho, ou então lá no Pantanal. E tinha sempre a viola lá, né? Aí a primeira música que eu fiz, ele saiu, nós saímos da pescaria, ele gravou ela imediatamente. É uma música que chama Encontro das Águas, que a gente tocou aqui hoje. Aí depois fui, peguei gosto, fui estudando. Até hoje eu estou estudando muito, eu acho... Eu gosto demais, né? Gosto demais, tem muito a ver comigo, assim, com essa coisa de festa popular, que eu gosto muito. É uma coisa muito prazerosa de tocar a viola, é um som todo pessoal. Os ritmos são todos muito particulares, né? Você é capaz de fazer coisas que ninguém... Por exemplo, é difícil você encontrar um violonista, ou mesmo até um violeiro mesmo, que saiba tocar lundu, sabe? Lundu é um ritmo incrível, pô. Eu estou aprendendo a tocar lundu. Toda hora eu estou estudando um lundu, entendeu? Então, esse tipo de coisa assim, as folias, né? Essas danças de festas populares todas. Agora eu peguei umas músicas de carneiro, da dança do carneiro, que é bacana também. Isso tudo vai influenciando. Acaba que eu vou compor no violão, acaba tendo... Esses ritmos chegam junto, acaba tendo alguma coisa parecida. Essa casinha lá na Barra do Guaicuí, já tem uns 30 anos que a gente ia muito pescar, adorava pescar, então depois eu fui parando de pescar, não quer saber de maltratar os peixes mais não. Mas a senhora que morava lá no meu lote era uma pessoa interessantíssima e ela contava muita coisa interessante e uma pessoa com um caráter muito... muito interessante também, muito forte, e ela era analfabeta, e ela, a minha filha resolveu, ela queria de todo jeito aprender a assinar o nome dela, Isso foi uma das coisas assim que ela falou que eu achei assim demais. A minha filha foi para lá com um namorado e nesse período ensinou a ela a escrever o nome dela. Aí, quando eu cheguei lá, ela ficou rodeando, até que ela tirou do bolso um papel, tipo papel de pão, assim, que esse papel coisa, e falou, olha aí. Aí eu li, estava escrito, Maria Gonçalves Medeiros. Ela falou assim, já posso morrer, eu existo. Aí uma pessoa de uma revista chamada Palavras diretor dessa revista, me pediu para escrever um texto sobre o Rio São Francisco, uma coisa qualquer. Aí eu falei, então tá, vou tentar fazer uma coisa. Aí escrevi um negócio. Aí ele publicou na revista, falou, se você desenvolver isso aqui vira um livro. Porque eu fiz um negócio muito com flashes, assim, precisão de flashes. Eu peguei e fiz mesmo, fiz dez títulos, criei 10 títulos. E aí fui pegando minha memória mesmo, aí é tudo meu, né? Fui pegando o tempo todo da filmagem do Cabaré Mineiro, que eu morei 4 meses em Gromogol, 3 meses em Montes Claros, conheci gente para danar, eu conhecia muita gente, muita história. Aí fui pegando isso tudo e me estimei. Aí comecei a mesma pegar as anotações que a Cica tinha feito, da Dona Maria, e aí eu já conversava com ela um pouco. E fui fazendo, fiz esse trabalho da Maria do Matué. É uma memória de rio, assim, sabe? Um rio de memórias, vamos dizer assim. Tem muita coisa de várias experiências. E eu criei uma infância para ela, fui fazendo tudo de coisa que eu já tinha também escutado. Outras, eu fui muito pescar no rio Carinhanha, no rio Urucuia também. E cada lugar desses tinha uma Maria dessas, né? No caso a Dona Roxa, a Dona Vicentina, e que eram pessoas interessantes, tinham histórias assim, engraçadas e tal, aí publiquei esse livro. Foi, acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi esse livro. Maria do Matué, uma história do Rio São Francisco. Senhor, É, os discos eu fiz naquele período bom lá, fiz na RCA, o Como Vai Minha Aldeia, o Tavinho Moura. Depois aí eu passei para o Odeon, fiz o Cabaré Mineiro, o Engenho Trapizonga. Depois nós fizemos, eu não lembro todas, assim, mas fizemos o disco da trilha sonora do Noites do Sertão, patrocinado por uma empresa. Depois foi, aí pelo selo da Warner com o Quilombo, fiz o Aventureiro do São Francisco, que tem participação de várias pessoas e tal. Tem o Gonzaguinha, tem o Akiti, tem o Milton, tem um monte de gente. Depois os de filme, o Tronco, aí fui para Velas, fizemos o Caboclo d'Água, o Dia Dourado, esse disco do livro, A Rua do Cachorro Sentado. Aí foi feito um disco também com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, executando 16 músicas minhas, com arranjo e regência do Wagner Tiso. É um trabalho também que ficou muito bonito. O Cabaré Mineiro, que é um disco que tem uma história muito interessante, porque um disco foi proibido, insistentemente proibido. Nós fizemos também recentemente um trabalho muito bonito que foi, aliás, fizemos dois. Um foi pelo Dia Mundial da Água, lá no Espaço Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Eu e o Beto e o Milton com a banda dele. Fizemos um show lindo. E ele cantou comigo Paixão e Fé, Noites do Sertão, Peixinhos do Mar, Carlos Bento, essas músicas que ele gravou. E no final ele ainda me chamou para cantar com ele também umas músicas lá. Mas sei que foi um show assim que funcionou bem, né? Nossa, muito bom. Público muito bom também. E o Paulinho Jobim, um doce de pessoa, né? Recebeu a gente assim com o maior carinho. Foi super lindo. Fizemos também no Inhotim. A gente encerrou a Semana do Meio Ambiente com música só quase que falando de rio, né? Nós separamos dois rios, né? Encontro das Águas, uma opção de música assim que tinha a ver com essa temática. Eu falei um texto também do Guimarães Rosa, que conta a história de um riachinho, que é lindo o texto. Peixinhos do mar. pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi Maria, foi os peixinhos do mar. Programa de Questão de Sensibilidade pode ser acessado online. Todos os programas já apresentados estão lá aguardando você, aguardando a sua visita. Isso você consegue se dirigindo ao endereço www.acasadapedra.com.br. Lá no menu da esquerda há um link piscando, esperando por você. E se você quiser deixar uma mensagem para nós, você tem na mesma página um outro link, já no menu superior à direita, contato. Entre em contato conosco, mande a sua mensagem. Voltamos a reiterar o convite para todas as entidades assistenciais aqui de Varginha que queiram ou necessitem de um espaço de divulgação, que estamos à disposição. É só entrar em contato direto conosco que poderemos agendar mesmo uma entrevista, se isso for necessário. Agora, eu também queria dizer a vocês que não podem se esquecer que o nosso Questão de Sensibilidade, assim como toda a programação da Rádio Melodia, estão online 24 horas por dia no endereço www.radios.com.br/melodiafm. E, por hoje, é o que tínhamos. Um grande abraço. Voltamos amanhã, seguindo a nossa viagem por essa programação especial da TV Câmara. Uma boa noite a vocês. Renato Tavolieri Filho se despedindo.